no Zeider, juntamente com Yao, daí raiz, Yao, sem turquê, jogar salião. Lei da semeadura, a famosa planta encolhe. De certa forma, seu futuro é você que escolhe. Não falo de profecia, promessa nem simpatia. Falo das escolhas que fazemos todos os dias. Os caminhos que tomamos, decisões que tomamos. Os panos que passamos, pro que chamamos de manos. Bagagens que levamos e as que deixamos pra trás. Há tempo que é de guerra, há tempo que é de paz. Na verdade, cada um sabe onde tá seu espinho. Qual é o peso da sua cruz, onde leva seu caminho. O preço que cê paga pra poder ficar de pé. Tem sonhos que cê divide só com o dono da sua fé, né? Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que falta pra você. Deus é justo, sabe o seu valor. Pra que jogar com ódio se a vitória te valor? Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que falta pra você. Pra que jogar com ódio se a vitória vem do amor? Deus é justo, sabe o seu valor. Joga o jogo, jogador. Com coragem, jogador. Não vai despejar em ninguém a sua dor. Faz a sua, vai de boa. Vai com fé e humildade. Não esqueça que pra recomeçar nunca é tarde, não. Importa qual seu estilo, sua cidade. Não importa sua cor, não importa sua idade, não. Importa se conhece, agir e manja os olhos. Tamanho do cabelo, a cor do olho. O que importa na verdade é a verdade que cê tem. Entender que outro alguém merece vencer também. Deus enxerga a vontade de acertar que a gente tem. Ajuda quem o pede sem desmerecer ninguém. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Diz o quê? Deus é justo, sabe o seu valor. Pra que jogar com ódio se a vitória vem do amor? Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Pra que jogar com ódio se a vitória vem do amor? Deus é justo, sabe o seu valor. Saca só chão, veja como as coisas são. A vitória acompanha quem joga como união. Saca só chão, vê como viver é bom. A gente erra, a gente acerta, tranquilo, viver é bom. Buiaca, buiaca, tudo tem seu lugar. Jogue com fé e tua hora há de chegar. Ele conhece a coragem que cê tem, a intenção que você tem, a história que cê tem. Ele sabe dos navios lotados de africanos que através de vários anos cruzaram os oceanos. Sabe das injustiças que rolam nesse lugar. Vê cada jogada, ele mesmo há de julgar. Não cultive o ódio só te faz mal. Não cultive o ódio só te faz mal. Não cultive o ódio só te faz mal. Não cultive o ódio só te faz mal. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Deus é justo, sabe o seu valor. Pra quem jogar com ódio se a vitória vem do amor. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Deus é justo, sabe o seu valor. Pra quem jogar com ódio se a vitória vem do amor. Não é tão difícil entender. O bem que você faz é o bem que volta pra você. Pra quem jogar com ódio se a vitória vem do amor. Deus é justo, sabe o seu valor.